gente como eu e todos nós. Ó, Jesus, queria tanto te encontrar pra só pedir o teu perdão pelo que sofreste em meu lugar. Como dói em mim, Senhor, imaginar tuas mãos pregadas, também a fronte sangrada pelos espinhos, quanta dor. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como dói em mim pensar no teu lado transpassado, os teus pés também furados, quase posso ouvir o martelar. Tua sede insaciada, tua alma angustiada, gotas de sangue derramar e ainda perdoar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como pudeste, meu Jesus, suportar tamanho sofrimento? E então, já morrendo, do ladrão ainda se lembrar. Eu agora quero, Senhor, afagar tuas cicatrizes, modificar teu semblante triste, te amar pra te alegrar. Cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão,